musiquinhas, velhinhas, dançantezinhas e mixadinhas pelo DJ aqui. Pra tornar seu sábado um pouco mais feliz, um pouco mais agitadinho, né? Um pouco mais alegre, mais leve e mais dançante, eu diria. Começando o programa de hoje com essa daí, ó. Ace of Base Living in a Danger, uma produção muito fantástica, eu diria, do David Moraes, tá? Ele deu uma pegada totalmente diferente da original, que também é muito boa. Então, é só aumentar o volume e deixar o resto comigo, ok? Thank you.

riosulradio.com. We were drifting like two icebergs out on the ocean. I was doing all I could to keep you close. There were troubles in the water. You swore it was nothing. You said that we would always stay afloat. That I should know about. 'Cause there's a smile on your face that I haven't seen since we started going out. How could you love? Veio no New York Times. A feira de tiacaria é um sucesso. Entre tudo é um mistério. Deu no New York Times, alô Cabral. Dizem que Cabral 1 descobriu a filial. Dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal. Amor, cordão. Lá da rampa mandaram avisar que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar. Num envelope azul indigo, num envelope azul indigo, chama o síndico. Central, passando pela Mangueira, dando uma volta na Pavuna e chegando em Madureira. Ela, que o samba rola de primeira. Ela, que o samba rola de primeira. Alô, alô, tia Léa, se tiver ventando muito, não venha de helicóptero. Alô, alô, tia Léa, se tiver ventando muito, não venha de helicóptero. Alô, alô, telefonista, me desperte às 7h15, por favor. Alô, alô, rádio táxi 9h30, senão o bicho pega. Eu também quero graves, médios e agudos. Eu vou chamar jacarezinho, avião, jacarezinho, avião, gato no esquadrão. Tira essa escada daí,